questão da promessa lembrar. Tu jurou minha mão não soltar e se foi junto dela. Ei, você não sabe a falta que faz. Será que teus dias são iguais? Eu me pego pensando, ai amor, será que tu divide a dor no teu peito cansado? Você sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado? Pra tua fuga, ai, ai, ai, ai, com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir. Ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado com alguém que não vai te sarar? Eu vivo no aguardo de ver você voltando, cruzando a porta. Carará.